show. This is the show. What? This. Just talk. Yeah, right. No, I'm really serious. I think that's a good idea. Just talking? Well, what's the show about? It's about nothing. No story? No, forget the story. You gotta have a story. Who says you gotta have a story? I could be a character. You? Yeah, you base a character on me. So on the show, there's a character named George Costanza? Yeah. What, there's something wrong with that? I'm a character. People are always saying to me, you know, you're quite a character. And who else is on the show? Elaine could be a character. Kramer. Now, he's a character. So everybody I know is a character on the show. Right. And it's about nothing. Absolutely nothing. So you're saying I go into NBC and tell them I got this idea for a show about nothing. We go into NBC. We? Estava eu aqui todo eletrizado por dentro para falar de cinema, das maravilhas e das desgraças de qualquer filme que tenho visto ultimamente. Mas o certo é que eu não tenho visto nada. Tem sido umas semanas complicadas. Tenho aqui dezenas de filmes na lista de espera, tenho aqui dezenas de ideias na minha lista dos rascunhos, mas digamos que as sinapses do meu cérebro não têm estado a ser iluminadas por nenhuma destas ideias. Parecem-me tudo umas linhas diretas para aquela bola dos assuntos desinteressantes e desconexas, conhecidos aqui na podcastosfera como o episódiozinho de merda. Mas o certo é que não ter nada para falar nunca me impediu de dizer o que é que fosse, até que as flores murchassem. Por isso hoje vamos falar do nada, do absolutamente nada. E o nada, parecendo que não, parecendo este vazio existencial, este vazio filosófico, este vazio físico, metafísico, é um assunto tão prolífero que até já deu origem ao melhor sitcom de toda a história da televisão. Certamente nunca mais ninguém rirá incontrolavelmente de escárnio acerca de se fazer entretenimento acerca do nada, desde que George Costanza passou 9 anos a fazer malabarismos tão complexos com o nada que impressionariam o próprio Shakespeare e os seus dramas medievais multi-twist. O nada que fluía com aquelas pessoas como uma fonte de juventude eterna, como umas cataratas multidimensionais em gravidade zero, em padrões fratais Technicolor. Era uma boa série, uma boa comédia, um bom sitcom. Não era um bom sitcom, era o sitcom, o melhor sitcom. Agora podem até vê-lo na Netflix, ligeiramente mutilado, num formato 16:9, que tem dado origem às mais bizarras discussões na internet. Primeiro era porque não estava disponível em lado nenhum, e depois era porque estava disponível em 4:3, e depois era porque não havia em HD, e agora que existe em HD 16:9, está mutilado. Eu já vi algumas evidências dessa mutilação, e digamos que são ligeiramente lamentáveis, mas nada que nos impeça de apreciar na paz e no sossego do nosso lar 300 episódios de seguida. E desde 1989 que se tenta criar um novo Seinfeld. A cada sitcom vomitado pelas cadeias de televisão americanas, se diz, olha, este é o novo Seinfeld, aquele é o novo Seinfeld. Mas esta nova geração do wokeismo e do politicamente correto é porreira para quando um deficiente quer estacionar num centro comercial, mas é f***da para a criatividade e para a área do humor. E eu até me sinto mal a falar disto desta maneira, porque quando alguém invoca o politicamente correto para se queixar da atualidade, normalmente a próxima frase tem a ver com um genocídio que é proposto a uma minoria qualquer. O nada também aparece no filme de 2003 de Vincenzo Natale chamado Exato, chamado Nothing. Na altura, falei dele no meu blog e foi um filme que me impressionou. São dois amigos que acordam um dia normal, aparentemente normal, mas quando abrem os olhos, todo o espaço à sua volta é branco. Tudo é um infinito espaço vazio, tudo é nada. As leis da física parecem colapsar num conceito que os cientistas detestam, o vazio. Porque o vazio tem sempre de ter qualquer coisa dentro, ou quando pensamos em nada e estamos a pensar em qualquer coisa, nem que seja no conceito de nada. Quantos de nós já estiveram com os seus cônjuges, com os seus amados, com os seus maridos, esposas, namorados, filhos, pais, cães, gatos, em que alguém pergunta, em que é que estás a pensar? E nós dizemos, não estou a pensar em nada, ou estou a pensar em nada. E eles dizem, a pensar em nada? Em alguma coisa tens que estar a pensar. Mas aqui, Natalie, esse mestre do Cube, consegue construir qualquer coisa de palpável. Ele faz muita coisa com nada. E também fez as delícias dos tripeiros e dos seus convidados no Fantasporto desse ano, de 2003 ou 2004. E com esta vos deixo, com um episódio acerca de nada, em que não se falou de nada, em que provavelmente vocês já deveriam estar no trabalho, ou já deveriam até estar a dormir, meus bandidos. Ao menos vistam um pijaminha de flanela, que as noites começam a arrefecer, a não ser que sejam miúdas jeitosas que morem aqui por perto, ao alcance dos meus binóculos. I think I can sum up the show for you with one word. Nothing. Nothing? Nothing. What does that mean? The show is about nothing. Well, maybe in philosophy, but even nothing is something. What's the premise? Well, as I was saying, I would play myself and as a comedian living in New York, and I have a friend and a neighbor and an ex-girlfriend, which is all true. Yeah, but nothing happens on the show. You see, it's just like life. You know, you eat, you go shopping, you read. You read on the show? Well, I don't know about the reading. We didn't discuss the reading.